Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Aqui é o Barbão. Aqui é Yuri Calandrino, dublador do Loras Tyrell do Game of Thrones e do Urso Pardo de Urso Sem Curso. É isso aí, pessoal. Está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. E depois de umas 3, 4 semanas ou um mês só falando sobre James Bond, a gente retorna aos casts normalmente para um tema agora, no caso, bem diferenciado, bem desligado do que a gente estava falando nessas últimas semanas, mas ao mesmo tempo está ligado, porque tem a ver com o cinema também. É, eu estou aqui novamente com o Barbão. Oi. É difícil toda semana pensar algo novo pra dizer. É foda, né, cara? Uhum. Mas a galera sabe quem é você, você já é velho de casa, uhum. Se tornou velho de casa, né? Mas nós estamos aqui essa semana novamente com o Yuri Calandrino. Como vai, cara? Tudo bem, Rafa. Barbão, prazer poder estar dividindo aí com vocês, com o Rafa mais uma vez, Barbão agora, primeira vez. E esse retorno aí ao Banco de Cérebros, eu agradeço imensamente ao convite da gente poder ter essa oportunidade de conversar, debater mais uma vez, gravar juntos de novo. E estamos aí. Inspirado numa notícia recente, no final do ano nós teremos o episódio 7 de Star Wars, e nesse tempo foi noticiado que toda a saga Star Wars, tanto a nova trilogia, que não é mais nova, quanto a trilogia clássica, foram redublados, e inclusive já foram exibidos no canal Space. Foi exibido no canal Space, eu não tive a oportunidade de conferir. Alguém teve a oportunidade de assistir os filmes no canal Space com a nova dublagem? Não, infelizmente eu também não tive a oportunidade de ver. Eu estou curiosíssimo para ver, justamente porque achei algumas escalações muito interessantes. Sei que muitos termos foram readaptados e parece que dessa vez a dublagem está bem bacana. Eu estou muito curioso para ver. Não que as outras não estejam ou não sejam, mas eu estou muito curioso para ver. Isso traz várias discussões, né? Porque eu mesmo, quando vi a notícia, eu não gostei da notícia de uma redublagem de Star Wars, até porque, se a gente for levar em consideração as redublagens, não faria sentido, né? O tema é esse, né? São redublagens e se são necessárias ou não. Pra você, tudo impossível é. Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não! Não diferente, é só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça ou não faça. Tentativa não há. Essa redublagem de Star Wars, eu não faço ideia do que ocorreu de mudança. Eu só sei que eu, quando criança, assistia a dublagem, no caso, não a clássica, mas a última dublagem, gostava muito. Yuri, você tem conhecimento de quais mudanças houveram? É o Darth Vader, por exemplo. Acredito que foi mudado o dublador, né? Antes era o Padua, Baba Moreira, e agora é o Sérgio Fortuna. Sérgio Fortuna dubla quem? Sérgio Fortuna é o locutor da Van Maher, é o cara que fala versão brasileira Van Maher. Uma voz de peso, né, pro Las Vegas. Maravilhosa, maravilhosa. Eu não vi o trabalho pronto. Tive a oportunidade, estive com ele na época em que estava sendo redublado, que foi redublado em abril, né, e só foi divulgado agora por conta da exibição. É, isso que eu tava comentando com o Rafa, foi feito bem na encolha, né? Ninguém sabia que tava redublando. Ninguém sabia, foi divulgado e já foi exibido logo depois. É porque isso são questões contratuais. O cliente, né, a distribuidora, quer que seja feito dessa forma. Enquanto não vai ao ar, ninguém divulga. E nós assinamos um contrato, inclusive, para que isso não venha a público. Não de nossa boca. É uma questão de civil. Você estava envolvido? Infelizmente, não. Só ficou sabendo. Eu só fiquei sabendo, mas quando eu soube que estavam redublando, eu dei aquela cruzadinha de dedos, né, e falei, ai, Sérgio Cantu, me chama pra fazer uma ponta, qualquer coisa que seja, porque é Star Wars, né, seria assim. Mas no momento que você soube que tava redublando e não levou pra frente essa notícia pra alguém, é você mesmo também teve que assinar um contrato por saber mesmo sem participar, ou é questão de ética mesmo do trabalho? Não, questão de ética profissional nossa. A gente sabe que esse tipo de projeto é sigiloso e não deve vir a público antes de ir pro ar. É, qualquer coisa que a gente faça no nosso trabalho tem uma questão contratual, a gente não pode revelar nada. A Luke Skywalker, o dublador dos filmes, tanto da trilogia nova quanto na trilogia clássica, o dublador do Luke é o mesmo dublador do Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan, você tá falando da primeira trilogia? Da nova trilogia. O episódio 1, 2 e 3. Exato. Foi o Marco Jardim. Então, se eu não me engano, ele também dublava o Luke na... Na primeira versão foi o Mário Jorge no Luke, Mônica Rossi, que na época era a esposa dele, na Leia, e o Garcia Júnior no Han Solo. Na segunda versão, que é a dos DVDs, que foi redublado em 97, o Marco Jardim no Luke, a falecida Vera Miranda na Leia e o Briggs no Han Solo. Isso que me estranhou, porque eu tinha a impressão de que a dubladora da Leia iria mudar mesmo, porque eu acho que eu nunca mais tinha visto essa dubladora, então ela chegou a falecer, né? Já faleceu, acho. Poxa, eu gostei. Ela dublava Julia Roberts, e já há um bom tempo a Julia Roberts vem sendo dublada pela Andrea Muruti, porque a Vera Miranda já não está mais entre nós, né? Mas então teve essa mudança, o Luke chegou a mudar nessa nova versão? Mudou, agora é o Andreas Avancini que está fazendo. Tá fazendo não, porque eu não sei se ele vai fazer no episódio 7, mas que fez nessa terceira dublagem. É, Andreas Avancini dublou Leonardo na Tartarugas Ninja nova, na nova versão. Sim. É, e ele tem vários outros trabalhos, ele faz o amigo lá do Ben 10, é o Hulk. É, uma coisa assim, a Leia foi a Mabel César, e o Han Solo foi o Briggs. No trailer, pelo menos, estava ele, não o Briggs. É, mas isso não significa que necessariamente vai ser. O trailer, quando ele vai pro ar, ele tem aquela coisa assim de um imediatismo de ser lançado. Então, às vezes, o dublador não tá disponível, ou então ainda não foi selecionado. Aí você grava o trailer, bota o trailer em exibição. Mas não necessariamente o que tá no trailer é o que vai ser o produto final. O negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? E o meu headphone! Não é fone de ouvido, é headphone. Eu até cheguei a citar que, pra mim, tinha uma memória meio que afetiva pela minha infância. Quando eu assisti Star Wars pela primeira vez, a trilogia original, que até então só tinha assistido a nova trilogia, foi com essa dublagem, foi a dublagem de 97. Teve a primeira dublagem que, pra quem assistiu na época, com certeza também foi muito, muito marcante, né? Uhum. E aí entra nessa discussão também que, no caso, quando você assiste, principalmente quando você é criança, né, você tem essa memória afetiva com a dublagem. Dublagem, né? Exatamente, a dublagem envolve muito memória afetiva, né? Da redublagem em si, eu cito outro, que seria o De Volta pro Futuro, que a primeira dublagem é muito clássica para quem assistiu realmente na época, é marcante, só que eu, quando criança, vi a segunda dublagem e para mim a segunda dublagem, que é a dublagem original, se é que se pode dizer assim. É, eu acho que é uma tendência para as próximas gerações que muitos clássicos que venham a ser redublados e pessoas que não viveram a época em que esses clássicos foram lançados, tenham como memória afetiva o referencial daquela redublagem, né? Sim. Você mesmo acabou de citar. Você viu na sua infância De Volta para o Futuro redublado. Foi. Então, é sua memória afetiva envolvida. Eu não vejo mal nenhum nisso. Eu vejo as pessoas criticando muito sem usar um argumento plausível. É aquela coisa. Ah, vamos citar um exemplo assim, Tokusatsu, né? Se Jaspion, Jiraiya, Changeman forem redublados, vai mexer com a minha memória afetiva. Óbvio, porque foi a minha infância. Mas assim, eu não vou criticar jamais o profissional ou a empresa que optou por redublar aqueles clássicos, porque faz parte, cara. A redublagem, ela acontece por vários motivos e muitos alheios ao público, né? Sinceramente, cara, hoje em dia com a internet, uma coisa ser redublada não vai estragar o material original, né? Vai ser mantido. Mais ou menos, porque assim, eu quero ver Star Wars original a dublagem. Não vou ver. A original mesmo, a primeira, não vou conseguir ver, não vou ter acesso. É, se torna um item de colecionador, né? Na internet não tem mesmo. Acho que no YouTube, não tenho certeza, mas acredito que no YouTube hajam trechos. É, trecho, mas fora isso, mais nada. É, Alteza, eu acho que chegou a hora. Sim, né? Não fique tristinha por minha causa. Adeus, princesa. Pois não, Alteza? Pensei que tivesse decidido ficar. O caçador de recompensas que encontramos em Ormantel me fez mudar de ideia. Nós precisamos de você. Nós? Sim. E você, precisa? Eu não sei do que está falando. É, provavelmente não. O que precisamente deveria saber, hein? Que há? Você quer que eu fique por causa dos seus sentimentos para comigo? Sim, você é uma grande ajuda para nós, é um líder nosso. Não, não é isso. Reconheça. Ah, reconheça. Você está imaginando coisas. Estou? Então por que é que você está me seguindo? Está com medo que eu parte sem lhe dar um beijo de adeus? Preferiria o beijo de um homem. Eu sei. Mas assim, se torna um item de colecionador. Infelizmente. O que pra nossa história, vamos dizer assim, a história da dublagem, é que acaba se tornando o maior crime. Eu vejo muito isso, e isso é o que me entristece mais. Não é, porque redublou. Redublou, é aquela coisa, faz parte do processo. Mas você perder um original é que é triste. Foi um trabalho ali feito... É um registro histórico, foi feito há mais de 30 anos, enfim, tem dubladores que nem vivos estão mais, e foi um trabalho bom, enfim, fica ali como referência, né? Você pode ter duas ou três dublagens de um filme, não importa. Se o original for mantido, né? Exatamente, não só o original, mas assim, todas as cópias sejam mantidas, e o acesso a essas cópias sejam disponibilizadas, é patrimônio cultural. A dublagem é um patrimônio cultural, infelizmente... Ainda não é tratado dessa forma, nem pelo grande público, nem pelo governo, mas a dublagem é um patrimônio cultural, sim. Mas eu penso também que, em questão da redublagem, falando diretamente dessa do Star Wars, do De Volta para o Futuro, tinha um motivo, né? A dublagem original, ela foi feita de uma maneira que, hoje em dia, o áudio, ele teve grandes alterações, né? Na época, o áudio, a qualidade não era tão boa, né? Se a gente for levar em consideração já a possibilidade de você gravar hoje, regravar com uma qualidade muito melhor. Tanto que foi feito por isso, eles redublaram para a qualidade do áudio ficar melhor. E realmente é perceptível, no caso, a dublagem clássica, ela tem problemas realmente no áudio. É, agora. Parece, né, que tinha aqueles problemas de áudio, né? Exatamente, isso foi o motivo. Agora, essa nova dublagem, eu não vi por que redublar. Porque, assim, tem a questão do estúdio. A Disney agora é dona, a Disney resolveu tomar liberdade de redublar e fazer suas alterações. Mas eu, da forma com que eu assisti, se você for assistir os filmes da dublagem de 97 e da nova trilogia, não há problema algum com o áudio daquela... Não há problema nenhum. Realmente, a justificativa não é técnica, né? Não é técnica. Mas é aquela coisa, se você é dono de um produto... Você tem o direito de você fazer o que você quiser com ele, né? Então, isso é questionável pelos consumidores desse produto. Você, como proprietário, você tem o direito. Então, é aquela coisa, se antes pertencia a determinada empresa e agora pertence a outra, a dublagem teria que ser comprada para ser mantida. Isso envolve implicações financeiras, contratuais, enfim. Os direitos do filme e da dublagem são separados. Estão separados. Ah, deixa eu saber. Se você quer usar a dublagem original, você tem que pagar por ela. E se for de outro distribuidor, você tem que pagar para esse distribuidor. Então, às vezes, é mais barato você mandar redublar. Sei, eu não tô por dentro, né? Mas, assim, eu acredito, pelo que eu li em alguns sites, algumas alterações de tradução foram feitas para uma maior proximidade de termos técnicos e pronúncias, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece, né? Esse tipo de franquia possui um glossário próprio, né? Como Jornada nas Estrelas também tem, como o Harry Potter também tem, Senhor dos Anéis, enfim. E você entende também que a Disney com certeza vai querer relançar em Blu-ray e DVD, né? Então, assim, tem toda essa questão. A dublagem que a gente tá falando, de 97, eu vi elas nos DVDs que eu tenho. Os DVDs que eu tenho são da dublagem de 97, né? Que foram licenciados pela Fox. Sim, exatamente. Agora, como é da Disney, já não... O distribuidor, ele pensa com a mentalidade do empresário. Então, a dublagem hoje sofre uma coisa que me incomoda muito. Preço e prazo. Qualidade, se possível. Não estou dizendo que a nova dublagem ficou sem qualidade, não. Muito pelo contrário. Mas, assim, essa questão da conservação da memória vai se apagando gradativamente. Da mesma forma que a primeira dublagem lá de 77, dos anos posteriores que saíram os outros episódios, sumiu do mapa em função desses lançamentos em DVD com a redublagem de 97, essa dublagem de 97 vai sair de circulação e vai entrar essa nova de 2015, né? Sei lá se daqui a 15 anos ou daqui a 20 anos vão fazer uma quarta dublagem. Eu sou contra, jamais serei contra a redublagem. Eu sou contra a não preservação do original em meios de acessibilidade, porque isso é uma perda cultural e histórica. O negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? Tem o meu headphone. Não é fone de ouvido, é headphone. Mas eu acho engraçado que às vezes o mal gravado é o que entra pra memória, né? É, memória afetiva, pô. Se você era criança 30 anos atrás e assistiu aquilo, aquilo ficou na tua memória. Então você queria ver aquilo mesmo. É, só ver, sei lá, um Scooby-Doo de 70, que você tá acostumado com a voz do Orlando Drummond. Exatamente. Toda analógica, foi ver com super tecnológico, gravado em microfone bom. Exatamente. Mesmo sendo ele, vai ficar estranho, né? E aí a galera de hoje vai estar assistindo, crescendo, vindo o Reginaldo Primo fazendo, né? Então é aquela coisa. Como dizer isso, ninguém é substituível na dublagem. Só Mickey Mouse eu acho que tem uns 5 ao longo desses 50 e tantos anos de dublagem. 3 eu acho que morreram. 2 estão vivos aí, eu acho que não conseguem, não tem mais o timbre pra fazer, enfim, coisas que acontecem, né? Eu vi a primeira versão, a primeira vez que eu vi Star Wars na vida, eu vi com a dublagem 77. Eu estou procurando um grande guerreiro. Ah, um grande guerreiro. Guerra. Guerra não faz ninguém grande. Largue isso. Agora nós... Ei, isso aí é o meu jantar. Como grande consegue ser comida como esta comendo? Não pretendia pousar neste lamaçal. Se pudesse desatolar minha nave, eu partiria. Mas como não posso, então por que você... Desatolar sua nave não pode. Saia daí, agora. Não, não, não. Ficar e ajudar você, eu vou. O seu amigo achar. Eu não estou procurando por um amigo. Estou procurando o Mestre Jedi. Oh, Mestre Jedi. Yoda. Você procura Yoda. Você o conhece? Uhum. Levar você a ele, eu irei. Sim, sim. Mas agora precisamos comer. Venha. Boa comida. Da redublagem dos 3 primeiros, do 1, 2 e 3, o elenco foi quase todo mantido. Acho que só mudou o Qui-Gon Jinn, que era o Márcio Seixas. Como o Márcio Seixas tem um problema judicial com a Disney, publicamente, ele já declarou isso em várias entrevistas, ele não foi mantido, e foi substituído pelo Dario Castro. E o Peterson, o Adriano, que fazia o Anakin, também foi substituído, não sei por quem, porque ele também tem uma pendência judicial com a Disney. O resto eu acho que manteve todo mundo, pelo que eu fiquei sabendo. O problema para ser redublado deve ter sido só por causa disso, né? É, eu acredito que sim. E aí aproveitaram que iam redublar, fizeram toda a revisão da tradução, os termos técnicos, enfim, todo aquele glossário do universo de Star Wars e ficaram mais atentos, né, na pronúncia, nos termos corretamente traduzidos. Eu queria, no caso, puxar a discussão para até uma redublagem que o Yuri esteve presente, que foi no Poderoso Chefão. Sim, foi meu primeiro papel, em 2008. Essa redublagem foi feita porque os primeiros DVDs do Poderoso Chefão foram lançados sem dublagem. É, eu tive. Não sei se... Eu também tive, mas eu não sei se foi problema com a distribuidora, se eles não conseguiram recuperar a versão da VTI. Realmente eu não sei o motivo. E aí... lançaram, né, o box do Coppola Restoration e aí eles mandaram redublar e redublaram. Sim, tanto que o dublador que era o do Al Pacino é o dublador original do Al Pacino na dublagem clássica, né, na primeira. É, o Ricardo. Mas é porque foi na Double Sound. Na Double Sound tem gente que não trabalha lá, enfim, rola umas certas polêmicas, então tem muito disso. No, às vezes você... A empresa quer manter o dublador, mas aí o dublador tem alguma... Ou tem uma penimba judicial com o cliente, que é a distribuidora, ou então tem uma penimba com o estúdio, ou então não está disponível, né? E aí tem prazo para entrega, e aí tem que botar outra pessoa. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o Poderoso Chefão. Por ser na Double Sound, que é uma empresa que nem todos trabalham, acabou que algumas pessoas que já são donas do ator, né, do boneco, foram substituídas. É porque tem esse termo, né? Boneco seria quando você dubla muitas vezes um ator, né? Acaba se tornando seu boneco, né? Exatamente. É, eu não sei se é da época de infância de vocês, mas é da minha. Que foi Star Trek, série original. E o que acontece? Ela foi dublada nos anos 60, na AIC, São Paulo, e a geração que foi criança, que foi a primeira geração de fãs de Star Trek, viu essa dublagem, marcou essa dublagem. Em 89, 90, a VTI redublou, porque a Manchete pegou a série, e o áudio, a qualidade realmente estava muito ruim para manter com a dublagem original. Episódios haviam sido perdidos com a dublagem original. Questão de conservação, a VTI pegou e redublou. Eu, particularmente, engraçado, estava até conversando isso hoje de manhã com o Sérgio Cantu. A gente se encontrou na Dry Mark e a gente estava conversando sobre esta dublagem específica, né? Até concordou comigo. Falei, cara, a dublagem que eu mais gosto de Star Trek é a dublagem da VTI, que é a segunda dublagem, né? Que no caso é uma redublagem. O pessoal que era criança nos anos 60, nos anos 70, que cresceu vendo Star Trek com a dublagem da IC, estranhou. Garcia Jr., inclusive, dublou o Kirk, né? Garcia Jr., Márcio Seixas e Newton Valério. E isso foi só nas duas primeiras temporadas, porque o que acontece? A terceira temporada chegou, acho que uns 5 anos ou 6 anos depois, para ser dublada na VTI também. E aí, nessa época, um monte de gente, depois da greve de 97, já tinha pendência com a VTI, então não continuou trabalhando na VTI e saiu fora. E aí a terceira temporada foi dublada por um outro elenco, que não era o mesmo da primeira e da segunda. Então já causou um estranhamento ainda maior. Maior, né? Tipo, 3 dublagens agora, né? Exatamente. Foi lançada em DVD as 3 temporadas, e a dublagem que foi lançada em DVD foi a dublagem da VTI, que é uma redublagem, né? Não deixa de ser uma redublagem. Se tornou mais conhecida, vamos dizer assim, do grande público, por conta de Manchete. Até porque também o grande público conheceu mesmo Jornada das Estrelas quando ele foi reprisado, né? Exatamente. Que aí conheceu, a maioria conhece quando ele foi reprisado, já nessa época, anos 80, né, mais ou menos? Final dos anos 80, início dos anos 90. Sim. E nos anos 90 todo ele foi reprisado com essa dublagem, né, na Universal Channel, né? Na Rede TV também, Record, Rede TV, Sci-Fi, todos esses que... Aliás, no Sci-Fi exibe até hoje com esta dublagem, né? Então vamos dizer assim, é uma redublagem que ficou mais marcada até do que a dublagem original. Outro exemplo de redublagem é o Alf. Alf teve redublagem? Teve, pro SBT. Não sei o motivo. Foi redublado na Herbert. O único que foi mantido foi o Drummond. O resto mandou todo mundo. É, que é a voz mesmo do Alf, né? É. O negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? E o meu headphone? Não é fone de ouvido, é headphone. Eu sou uma pessoa ainda nova pra pegar as dublagens clássicas, assim, né? Porque eu sou de 94, não sou assim tão velho ainda. Mas eu, quando eu comecei a ver anime, né? Eu tinha um irmão que é mais velho. Tinha gravado em VHS, Cavaleiro Zodíaco, Hakusho, tudo com a dublagem da Manchete, né? Tá aí, são outros exemplos. E, tipo assim, também Começou o Cartoon Network, e era o quê? 2004, 2005, por aí, né? E só que eu não fui ter Cartoon Network nessa época. Aí eu via pelas fitas do meu irmão antigas, né? Quando eu comecei a ver com o Cartoon Network, cara, foi um choque, cara. Detestava aquela parada, cara. Hoje em dia eu não consigo ver mais com a dublagem da Manchete. É que foi acostumando com o tempo, entendeu? E eram basicamente as mesmas vozes. Eu hoje, por exemplo, não consigo mais ver Cavaleiro dublado. Eu cresci com a dublagem da Manchete, me acostumei com a redublagem do Cartoon, e hoje eu não consigo mais ver Cavaleiro dublado. Engraçado, cara, eu fui há pouco tempo assistir o Soft Gold, cara. Eu estranhava muito ver legendado, cara, muito. E eu tenho o costume de ver anime legendado, cara, mas Cavaleiro Zodíaco é uma parada que eu não consigo. É, porque tá conectado àquela questão que a gente já falou da memória. E o Hakusho é a mesma coisa, cara. Pra mim não existe o Hakusho em japonês, cara. Marco Ribeiro ali, com a direção, né, foi maravilhoso, com aqueles capos de improviso. Tartarugas Ninja também é outro exemplo, né, que foi redublado. O clássico, o primeiro desenho, foi redublado em São Paulo. Não sei também o motivo. E perdeu a graça, cara. Porque tinha toda aquela essência, né, do improviso, dos capos, né, que o Yu Hakusho também teve. É o que eu falo. A perda do registro original é muito pior do que qualquer redublagem. Não, é que desde que redublem, mas mantenham, né? Tá tranquilo. Com a acessibilidade, você tem condições de disponibilizar para o grande público. Como vocês citaram, a dublagem do Star Wars de 97 dificilmente vai sumir do mapa. Não, não. Como a primeira mais. De 77 já praticamente evaporou. Graças à internet, né? Exatamente, porque o pessoal da internet vai segurar. E porque a forma de conservação de mídia hoje é diferente. Os colecionadores têm DVD, depois eles vão passar para um outro tipo de mídia, pode jogar para dentro do computador. Hein? Mídia digital também, né? Porque como a gente disse, tá na internet aí, então não tem como sumir, né? Mídia digital, então não vai sumir. Agora, na época do analógico, realmente é complicado, né? Era complicado. Né? Graças a isso do digital, eu acho que hoje em dia é até besteira tu reclamar do redublagem, né? Porque não vai perder o original. E você fazer birra com uma dublagem nova, você vai perder a chance de, por acaso, ser uma dublagem boa, né? Eu, por exemplo, cara, esses dias estavam comentando sobre o Estranho Mundo de Jack, e um cara falou que seria maneiro fazer em CDI, 3D. Aí o pessoal criticou o cara, não, tá maluco, vai ficar uma merda, vai ficar vivo. Aí pergunta, vai estragar o original por acaso? Não vai, cara. O Cavaleiro Zodíaco, por exemplo, teve aquele em 3D, né? Eu achei uma porcaria. A dublagem foi maravilhosa. O filme é horroroso, mas a dublagem não, tô falando, foi maravilhosa. O filme ficou horrível, mas não estragou o original, cara. Mas eu penso também que tem a dublagem do Chaves também, que teve a redublagem. Pô, inclusive, você foi o Godiris, né? Isso. Então a gente chegou até no cast do Yuri, que é a edição 27, a discutir isso. Mas eu penso que a do Chaves, muitos episódios ainda são exibidos no SBT com a dublagem clássica, né? E aí você vai na Netflix, tá lá a dublagem clássica também. Então esse não vai se perder, né? Agora, tem a questão de... realmente, é muito ruim. Eu tô reclamando de Star Wars, mas eu tenho conhecimento que até nos Blu-rays lançados pela Fox ainda tá com a dublagem de 97. Então, não posso reclamar demais. Eu tenho acesso a elas, né? Hoje em dia, é como o Barbão disse, realmente, hoje em dia, você reclamar da redublagem, você pode reclamar, realmente, não gostar ou simplesmente achar desnecessário, como eu achei. Mas a questão é que você ainda vai ter acesso, né, a toda a dublagem. Cara, não tem mais motivo pra você tentar impedir de lançar ela. Não existe. Não. Isso é pura ignorância. Sim, também. Sim, eu também vejo esses haters aí de internet escrevendo isso. E não tem argumento, cara. O argumento deles é extremamente falho. Você hoje, com a acessibilidade, você tem direito a tudo, cara. Você consegue acessar tudo. É uma pena que você perca, por exemplo, a dublagem, a primeira dublagem do Star Wars, lá dos anos 70, porque essa foi a primeira. Você não tem mais condições de acessar. Agora, a de 97 não vai se perder. Eu, por exemplo, não consegui acessar, né, o Guerra nas Estrelas, né, que era chamado na era chamado assim. Pô, era muito bom, cara. Era muito legal ver o Mario Jorge dublando o Luke, Silvio Navas fazendo o Darth Vader. É, o Garcia Jr. fazendo o Han Solo. O Drummond fazendo C-3PO, era maravilhoso. Perdeu. Né? Tem o registro, a gente sabe, está registrado, está catalogado. Você consegue encontrar o elenco, né? Quem fez quem. Mas acessar e assistir o filme na íntegra, impossível. Os próprios estúdios não têm versões guardadas? Teriam, mas isso se perde com o tempo se não for bem conservado, né? Eles mesmos devem conservar durante um tempo e depois, assim, sabe, descartar. Que tanto que a mídia já tá lançada, né? Se eles não vão utilizar, aí... Na tua história isso era assim, agora que é digital, não sei, né? Mas na época do analógico era assim. O negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? O meu headphone! Não é fone de ouvido, é headphone! A primeira redublagem que eu vi realmente a diferença foi Power Rangers, o filme. Que na Globo passava com uma dublagem, quando foi pro VHS já era, no caso, outra dublagem, né? E isso era questão da Globo mesmo. Nesse caso não, você não chamaria de redublagem, nesse caso você pode chamar de uma versão alternativa. Porque o que acontece, o filme que foi lançado em VHS, né, pra home video, a dublagem pertencia à Fox. E o que foi exibido na Globo pertencia à Globo. Então a Globo pediu pra fazer outra versão. Ah, sim. E isso me lembra também Batman, né? Batman e Robin, que foi dublado em Miami. Quatro Batman foram dublados pra televisão, foi dublado no Rio, e pra VHS, um deles foi dublado em Miami. Não Miami, sei Miami. Batman e Robin. Foi na greve, não foi? Foi durante a greve, é. E eu acho que os três anteriores foram dublados em São Paulo. Aliás, esse termo dublagem em Miami, Eu nunca entendi direito. Necessariamente é feita em Miami? É. Era feito em Miami. Eu vi uma vez alguém falando que na teoria não era feito em Miami, era um estilo de dublagem isso. Não. Era em Miami mesmo. Os canais brasileiros falavam português e faziam lá. A TNT era campeã de exibir filme dublado em Miami. Hoje você não precisa mais de Miami. Hoje você vai aí pra Campinas. Tem vários estúdios pequenos. Vai pra Brasília. Em Miami o pessoal nem atuava geralmente, né? Não. O negócio não funcionava. Só davam aqui, ó, lê esse texto e vai, né? Você fala português? Vem cá. Entendeu? Era assim que funcionava. E é triste, hein? É triste. Nem sempre. South Park também é Miami, porra. Genial, South Park cara. South Park é Miami? Eu acho que foi o único caso de Miami bom, de bom, cara. Cara, é genial mesmo, mas é porque o South Park, por si é zoado. É zoado. Mas é uma dublagem que, pelo amor de Deus, que você vê que é igual até os personagens. A voz do Cartman é igual, sabe? Uhum. Então você mantém muita coisa. Tá aí, ó, dublagem de Miami, não sabia que era de Miami, mas é foda, South Park. Aliás, cito também, é Superbad, que eu até citei no cast com o Yuri. South Park, foi passando SBT o filme, né? Teve uma dublagem grotesca, cara. Ah, é? Não foi a de Miami. O SBT trouxe um estúdio mesmo pra dublar e ficou pior que a de Miami, cara. Você vê como é que a questão da qualidade tá decaindo muito, e as pessoas, quer dizer, os distribuidores, né, não estão preocupados com isso. Basta você ligar aí na Discovery, na MTV, e você vê aí alguns documentários, alguns realities dublados que, nossa, parece Miami, né? E na verdade é Rio e São Paulo. E aí? Sim, então um recado final, Yuri. Então, primeiramente agradecer mais uma vez a você, Rafa, pelo convite. Pô, valeu, cara. Que prazer estar dividindo aí o espaço com o Barbão, que eu não conhecia. Obrigado, cara. Mandar um abraço para toda a galera do Banco de Cérebros, dos ouvintes que tiveram a oportunidade de ouvir o primeiro cast que eu participei. Aquele bate-papo maneiro, muito legal. Quem não ouviu, ouça, né? Edição 27, vou deixar o link no post, inclusive. Agradecemos. Divulgar aí um trabalho que eu acho que muita gente já tá assistindo, que é o Urso Sem Curso, em que eu faço o Urso Pardo, principal dos três, né? Tá sendo exibido no Cartoon com bastante regularidade, não sei os horários, mas já tem na internet, no Super Animes e... Barbão deve saber. Dublado tem o Super Animes, legendado... tem no notosfera.com, só que, porra... E o Clandinho tá fazendo ótimo trabalho, cara. Vejam dublada. Valeu, muito obrigado. E, assim, divulgar aí pra vocês assistirem. Tem coisa nova chegando, assim, participações, algumas participações que eu fiz. Fiz no filme dos Minions, eu fiz um dos Mordomos. O que mais? Cidade de Papel, eu fiz o pai da menina. Pixels, eu fiz umas participações também. Enfim, tem bastante coisa chegando aí. Quem quiser entrar em contato comigo, tá lá o Face... Eu não entro muito, né? Às vezes até demora adicionar a pessoa. Quem quiser fazer um comentário, deixar um recado, estamos aí pro que deve é. E eu agradeço a vocês aí, sim, pela confiança e pelo bate-papo, que é sempre muito bom conversar com vocês. Que isso, valeu. Yuri tá aumentando o currículo. Na pista, a tendência é essa. E chegamos à parte de indicações e eu vou hoje, o que que tá acontecendo? Não teve, apareceu um monte de gente pra gravar aqui comigo, a galera resolveu voltar, e aí, Lequinho? Você, eu tô com catapora, só isso você. O que que aconteceu, Joker? Oi. O que que aconteceu, Barbão? Catapora? Quantos anos chuta aí, cara? 18. 17, na verdade, fazer 18. Bom, pessoal, estamos aqui na parte de indicações e eu começo com o Joker, a sua indicação. O Joker, que indicação você tem pra essa semana, cara? Porque, no caso, o próximo cast já está previsto que o senhor não vai estar, né, cara? É que eu vou te mandar embora. Brincadeira, Joker, qual que é a sua indicação, cara? A minha indicação ali é um historiador americano de desse tempo, ele é um historiador que estuda os mitos e tal, e ele escreveu um livro chamado Herói de Mufasa, que ele fala um pouco de heróis a partir de mitologias, religiões, sociedades diferentes. Esse livro ele foi a base para criar aquele enredo básico de super-herói chamado A Jornada do Herói. Estufa Fachada, ele queria recomendar... É o novo mudador de voz Darth Vader Edition. Nossa. Foi tudo uma fachada pra ele mostrar. Ele tava demonstrando o produto, entendeu? Ô Joker, fala não é fone de ouvido, é headphone. onde você escondeu meu headphone? Eu acho que não vai rolar. Eu vou indicar King of Fighters 98, que é o jogo que eu tô jogando bastante. Pouco clássico, né, cara? É, é um jogo muito bom, cara. É, eu só não sei dar combo porque eu sou um merda. 97 é melhor. Não, pode ser que eu não tô jogando. 2000 é melhor, alguém grita no fundo, né, cara? 2002. Vou indicar o 98, que é o que eu tô jogando no momento. Caguei pros outros. E só indicar Street Fighter 3 também, que é um puta jogo de luta. Porra, melhor pra mim, Street Fighter. Também, cara. Eu acho o gráfico desse jogo muito, muito excelente. A Capcom tinha que fazer que nem fez Street Fighter 3, cara. Mata todo que é personagem, bota só novo, cara. Porra, eu enjoei do Blanca já, caralho. 3 só tem o Ryu e o Ken dos clássicos. Puluco, só? Não tem Chun-Li? Depois de finalização, botou Chun-Li e o Akuma. Mas, no final, ficou só ele de clássico mesmo. Eu vou só com personagem novo, eu lanço 3 mil DLC espadas com os personagens antigos depois. Exato. A Capcom não dá pra eles fazerem isso hoje em dia, porque senão eles vão lançar uma DLC por semana. Ah, mas foi mais ou menos o que fizeram com o Mortal Kombat 3, né? Porque aí depois eles lançaram o Ultimate com os, todos os ninjas de volta. Street Fighter Cross Tekken, cara, metade do jogo já tava no DVD. Eu não joguei, é bom esse jogo? Ah, é 10 minutos depois do jogo. É legalzinho, só que, porra, é meio zoado. Ô, em cima da indicação do Lequinho, eu vou indicar aquele vídeo do Daigo no, na competição. Daigo Mirahara. É do 3. É do 3? Porra, não, é do 3. É do 3, cara, que foda. Tanto que já tinha Chun-Li nesse aí, que era a versão atualizada. Exatamente, é, no caso ele tá lá disputando com o cara e ele, de uma maneira inexplicável, com uma ponta de life, o cara consegue derrotar o outro e você, mesmo não sendo um grande fã de games, se empolga, cara. Que é muito defesa lá. Quem nunca jogou Street Fighter 3, essa defesa só tem no 3 e não conhece, que é o parry. Tipo assim, você vai naquela defesa que você não toma dano nenhum, cara, você tem que apertar pra frente e vai pra trás. Ou seja, um milésimo errado, tu vai pra frente do golpe do inimigo. Cara, defendeu, acho que, sei lá, uns 30 hits na Chun-Li. Uma defesa muito técnica, né? Muito, é muito difícil acertar aquela porra, cara. E o cara acertou, sabe, tendo uma situação impossível, porque ele tava com life... Ele tava na alma, cara, se ele tomasse um hit, se ele defendesse um golpe sem ser com essa técnica, ele ia morrer de qualquer jeito, tá ligado? E ele ganhou aquele campeonato? Ele não, ele não ganhou, não. Não ganhou? Ele perdeu a final. Que ele perdeu pro KO. É um outro jogador. Muito criativo. Cara, eu vou recomendar um jogo que eu jogo desde o Dreamcast, cara. E há pouco tempo lançaram a versão HD, entre aspas. Cara, aliás, um jogo da SEGA também, cara. Que se chama Get Set Rail. É jogo de hipster que só conheço mesmo. Então por que você tá indicando pros outros? Pra todo mundo conhecer, porra. Mas você como hipster, você tem um obrigação... Não, eu não sou hipster. Eu quero que essa porra faça sucesso. Eu quero uma continuação do jogo. Agora todo mundo vai... Procura a produtora e fala que o jogo é uma merda no Twitter, só pra não ter continuação. Vamos aí. Vai lá, é a SEGA, produtora. É a SEGA. Flash Mob lá na... Ô, oh, Flash Mob, galera, eu deixo um tweet já pronto aí no post, vocês só copiam e colam. Tipo, o jogo é uma merda. Ô, Joker, bola o tweet aí. Mas falando como é que é o jogo. É um jogo que mistura grafite, vandalismo e patins. É cidade Bauru, né, cara? Não, é uma mecânica totalmente nonsense, cara. Como que é o nome do jogo, meu irmão? Get Saturated. Ah, já joguei essa porra. E, mas tipo assim, uma parada que chama muita atenção, cara, é a trilha sonora do jogo. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que não curte rap, cara. Mas, que isso, mano? Que porra, mano? A gente vai te trombar na não, rua, mano. Não, eu não sou muito fã não, cara. Mas tipo assim, a trilha sonora de Get Saturated, cara, é focada muito em rap japonês, essas porra toda. E por que pareça, cara, eu gostei, cara. Eu falo, por que pareça, eu gostei, cara. Eu não sei explicar por que, mas eu gostei. Tem umas paradas de rock também, tem até Rob Zombie na trilha sonora, uma versão meio que hip hop do Rob Zombie. É maneiro, cara, vale a pena. Eu comprei o jogo, eu tenho esse jogo pra Dreamcast, eu tenho esse jogo no Xbox e tenho essa porra na Steam, cara. Isso é tanto que comprei três plataformas diferentes dessa merda. Ele não saiu pra PlayStation 2, né? Não. Teve uma versão, uma continuação pro Xbox One. Então eu joguei outro jogo de grafite, então não sei não. Teve a versão Get Saturated Future, que até hoje eu não tive a chance de jogar, porque eu não tive Xbox One e não lançaram essa porra pra PC. Que essa porra fique sucesso, fosse hipsterismo mesmo. Quem gosta de ler qualquer tipo de livro de história e tá procurando um gênero diferente, eu vou indicar um livro do gênero de jornalismo literário, que é uma parada... que une o jornalismo à literatura. É basicamente Sertões. Basicamente Sertões, é uma obra brasileira nesse estilo. É basicamente um escritor ou um jornalista que vivencia algum fato ocorrido de grande relevância mundial ou até algo que não seja conhecido por ninguém e retrata isso numa história. E essa história é contada de uma forma tão boa que vira livro. Aí eu vou indicar Gaita Les, que é o Fama e Anonimato, que ele conta a história da construção de uma ponte, ele faz uma entrevista com o Frank Sinatra e ele faz uma construção do perfil da cidade de Nova York. São três histórias nesse livro, um livro com mais de 600 páginas e é muito bom para quem curte ler e procura algo diferente para ler. Eu indico que procure um pouco sobre jornalismo literário, que é um estilo bem interessante. Um desse estilo aí é o A Luta, que é do... Que é a história do Muhammad Ali, escrito pelo George Foreman. Cara, o George Foreman é foda. George Foreman, grilo? George Foreman. Pelo Norman Mailer. Caraca, peraí, John. Como que você confundiu o George Foreman com o Norman? Que eu não lembrava o nome do livro. Eu fui procurar e eu li George Foreman na sinopse e falei esse vídeo falando do outro. Ah, tá. Pô, seria interessante o George Foreman escrevendo um livro... Eu ia indicar a Ilha, mas aí como o Joker tá na conf, eu não indiquei. Qual Ilha? O filme do Michael Bay? Não, o livro. Porque ele é um tanto quanto esquerdista e socialista. Ah, mas até aí, Vidas Secas também é um livro bom. Sei lá, não queria começar uma discussão aqui. Indicando o Capital. O Capital tá... Tadinha da baleia, né? Morreu, né, gente? Também... Quer pular uma pedra com um menino em cima da pedra? Tem que morrer mesmo. Agora vamos discutir se Capitu traiu o Bendinho. Daí eu queria indicar também a biografia do Steve Jobs, escrita pelo... Pega, queima ela e depois você lê. Não, é um bom livro, cara. O Steve Jobs pode ser um idiota, mas a biografia é bem escrita. Eu tenho a indicação, que é o filme 007 Contra Spectre, filme que eu já fiz a crítica, vocês podem ler, uma crítica que não tem spoilers, e eu também vou evitar dar spoilers aqui. É um filme que tem seus problemas, tem coisas demais no roteiro, que não deveria estar, é um filme longo, de 2 horas e meia, e tem muita coisa, e o filme no final dá uma corridinha pra terminar. Porque, enfim, tinha inúmeras coisas, algumas tramas que não havia necessária. Mas, mesmo assim, é um filme com selinho original James Bond, assim, sabe? É, realmente, é o James Bond ali o que você vê. Tem passagens, inclusive, que eles faz homenagens diretas a filmes, né? É, ressalto também, por exemplo, o personagem do Dave Bautista, né? A gente já fez um cast sobre wrestling, né? Ele tá presente no filme, ele fez o Drax no Guardiões da Galáxia. E tem uma cena de luta entre ele e o Bond no trem, que é essa passagem retirada do Espião Que Me Amava, do Roger Moore, que é sensacional, assim, sabe? Eu ressalto como um dos grandes pontos altos do filme. E também a cena de abertura, um plano sequência que, enfim, em um filme de James Bond nunca houve plano sequência, é a primeira vez que isso acontece na série. Não é um plano sequência filmado de uma vez só, no caso eles fizeram alguns cortes, né, e depois eles fizeram a ligação ali pra dar, mas a intenção era de passar um plano de sequência. E é muito bem feito, assim, sabe, das introduções, assim, do Daniel Craig nos filmes dele, de início, essa, sem dúvida, pelo menos pra mim, é a melhor. São grandes as introduções dele, mas pra mim essa é a melhor. Visualmente, todo o cenário do Dia dos Mortos filmado. Então, assim, é um filme muito bom, assim. Ele tem os moldes de um filme do Sean Connery, em certo momento, se você vê o Roger Moore ali, talvez. Então, assim, é um filme bem saudosista do James Bond. Quem é fã vai curtir com certeza. E, mesmo assim, quem não é fã, eu recomendo que vá assistir. Porque pode muito bem encontrar vários quesitos que achem interessante. Pô, aproveitando a oportunidade, eu vou falar que no dia 5 de dezembro nós estaremos na Comic Con Experience. Eu e Zorzinho estaremos lá presentes. Uhul! Nossa. É isso aí, Zorzinho. Não, e aí, cara, dia 5 a gente vai estar lá, vai ser muito da hora, vai ser muito maneiro, vai ser muito... Enfim, pessoal, nós estaremos na Comic Con Experience dia 5. Estaremos lá com a camiseta do BDC, do logo do BDC, né? Tipo, vai estar o logo do BDC na camiseta, galera. Vai ser fácil de achar a gente. Pessoal, nós estaremos presentes. Se você quiser conversar com a gente, nós estaremos lá nos Ache. Oh, caso manda alguma mensagem em Twitter, enfim, que a gente possa saber que você está presente no evento, pra gente se encontrar. E, enfim, estaremos fazendo uma cobertura. Algum recado pro final? Gostaria de agradecer a presença de todos. Joker e Lequim são lá do Pipe Bomb. Exatamente, entrem lá, pipebomb.com.br, entrem na página do Facebook, que é cuidado pelo Joker. Entrem no Twitter, que é cuidado pelo Captain, então é totalmente diferente no Facebook. O Twitter é arroba cuidado pelo Captain, o Facebook é Facebookcast. Ou algo do tipo. Ou algo do tipo. Tipo, se não for, você vai jogando lá. Barbão aqui do BDC mesmo. É, procure Twitter, Claudão Barbão. Pra eu voltar pra seguir, tá bloqueado. Não vou aceitar, mas. Deixa, bota tempo pra seguir pra levar meu ego. Não, porra, o cara falou, não, meu... meu Twitter tá bloqueado, você vai entrar, não vai ver nada que eu posto, mas se você pedir pra me seguir, eu não vou aceitar, então entra lá só pra se fuder. E levar meu ego, pra que não? Agora já sabemos porque o Gafanhoto Cast acabou. Porrado, então. Bom, pessoal, e o Zorzinho, que é o recado final, cara? Dia 5 a gente vai estar lá e aguardem nossos vídeos sobre o evento. E é assim, espero que o Rafael não tenha bebido no dia. Grande abraço e até mais. Maloi que deu pra vocês. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.